deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bolhar e pra gentinha da madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bolhar pra gentinha da madeira.

Sempre longe demais, dizes-me até.